Libra, pessoas nascidas entre 23 de setembro e 22 de outubro. Signo do ar sob a dominante de Vênus, o planeta do amor, da ternura e do prazer de viver. Feito Xavier, por palavras, converto até os que não têm fé. Meu amigo, que anda nas terras de Nazaré, confio no destino, não remo contra a maré. Meu amigo, que se pergunta quem tu és, ouço histórias e subúrbios que contam um novo enigma. Rimas e batidas formam um novo paradigma. Meu rap superou estigmas do preconceito. Tudo é perfeito quando o assunto é a respeito de preços que pago em cada minuto. O destino traz escolhas e todas já resolvidas. Duvida? Então pergunte-se o porquê. Nem todos os seus desejos sempre são realizados. Fonte da satisfação que se alimenta dos pecados. Mato um leão por dia e não fico nada abalado. Nem David Caruso me encontra no seriado. Fujo entre as janelas do safari virtual. Enfrento o mal e vou além, usando pro bem conhecimentos extraídos de uma maçã mordida. Pelas ruas, nem o Bolt me pegou na corrida. Lei da frontalidade egípcia, detalhe realista em poesia de puxar mentes pra perto do meu nível. Sempre achei incrível estar aqui bailando com a gravidade. Quebro muros com o poder de cada bombo que programo no computador chinês. De novo é minha vez de te fazer se apaixonar pela energia que carrego quando ando pelo mundo. Um dia é o segundo, outro Vila Arapuá. É bom me respeitar, ver se qualquer dragão mimado. É bom reconhecer tudo o que faço é iluminado. Feito o filme de Stanley Kubrick e obra de Stephen King. Anunciaram o fim, mas esse aqui é o recomeço. Desculpe os seus preços, mas a vida prega peças. Os que brilham sem esforço como eu e você. A sombra do colosso esperando a minha vez de jogar. Eu tinha planos, mas mudei meus inimigos. Só são reis tendo capangas, cartas e suas mangas. Desprezáveis seres circulando a minha órbita. Cólica no som toda vez que dão um pio. Conjunto vazio, rima pálida. Nada além do ego pilotando o que decidem fazer. Eu sei, me pedem pra posar na mesma foto. Mas com a vida que eu piloto, irmão, eu nunca estou lá. Missouri Sunny como navio que leva de volta o hip hop pras terras do meu avô. Eu sei de onde sou, pra onde vou. Missouri Sunny como navio que leva de volta o hip hop pras terras do meu avô. Eu sei de onde sou, pra onde vou.